Nerd Maratonista. Chegamos agora ao episódio 10 da segunda temporada de Andor. Faça isso parar, Maker Stop. Data de lançamento, 14 de maio, junto com os dois próximos que fazem o quarto e último trio de episódios desta temporada. Mais um ano se passa, estamos agora no último ano antes da Batalha de Arvin, ou seja, é o ABY-1, antes da Batalha de Arvin 1. Vemos um alerta soando nos fundos da galeria de Lúthien. O supervisor Jung vai trabalhar. Cleia pega em equipamentos. Lúthien se arruma. Cleia pergunta se Lúthien está pronto. Lúthien diz que sim e que tudo vai acontecer estando perfeito ou não. Cleia manda Lúthien arrumar a camisa. Lúthien se encontra com Jung na rua. Jung diz que Dedra está procurando por Lúthien. Lúthien pergunta se ele tem certeza. Jung diz que não pode saber, pois está queimado. Jung diz ainda que abriu os arquivos pessoais de Dedra e que descobriu algo grande. Jung exige que Lúthien o ajude a sair de Coruscant. Lúthien diz a Jung que não é o único que vai fugir. Jung diz que o programa de energia do Império é mentira. Ele diz ainda que Gorman está sendo escavada em busca dos minérios. Aquela história da calcita, lembra? É isso aí mesmo. Do seu subsolo e que o mesmo está acontecendo em Jedha por causa dos cristais Kyber. Lúthien pergunta o porquê disso. Jung diz que é porque eles estão planejando uma super arma. Uma tal de Estrela da Morte, já vou falar. Lúthien diz a Jung que vai levar ele e sua família para Yavin e que lá estarão seguros. Lúthien pede mais dados sobre a arma. Lúthien anda preocupado pelas ruas de Coruscant. Um homem e seu pet encontram Jung morto no banco. Porra, Lúthien, isso é assim que você faz o cara ficar seguro? É, seguro já morreu, né? Como dizia alguém. Porra. Cleia enumera as informações que Lúthien tirou de Jung. Lúthien chama atenção para Galen Erso, um dos principais engenheiros do Império e o pai da protagonista do Rogue One. Tá? Viu? Lúthien manda Cleia ir embora de Coruscant com essas informações. Cleia se recusa. Lúthien insiste e diz que ele mesmo fará a queima dos arquivos da galeria. Cleia e Lúthien se separam. De volta à galeria, Lúthien frita os circuitos dos comunicadores. Um alerta soa na loja. Lúthien vai até a porta e abre. É Dedra Miro que diz querer conhecer a loja. Lúthien se apresenta a Dedra. Dedra pergunta da procedência das peças da galeria. Lúthien diz que apenas duas peças têm procedência duvidosa. Lúthien exibe uma adaga cerimonial a Dedra. Dedra pergunta se Lúthien é dono de todas as peças da loja. Lúthien diz que algumas estão em consignação. Dedra diz então que tem algo para mostrar a Lúthien. Dedra mostra uma peça idêntica àquela que o Cassian roubou. Lembra aquelas peças de equipamento do Império, né? Dedra diz que sabe que Lúthien opera com a rebelião. Lúthien diz que também sabia de tudo sobre Dedra. Dedra diz que tem nojo de Lúthien. Lúthien diz que a liberdade assusta Dedra. Dedra diz que Lúthien não quer liberdade, mas sim o caos. Nossa, descobriu a pólvora ela. Dedra diz que o prédio está cercado e que Lúthien está acabado. Lúthien diz que Dedra está atrasada e que a rebelião já não está mais ali. Lúthien diz a Dedra que há uma galáxia inteira pronta para enjoar e nojar a Dedra. Dedra ameaça Lúthien e vê o comunicador queimando. Lúthien usa a adaga para se matar. A equipe de Dedra entra e ela ordena que salvem Lúthien. Lúthien é levado vivo por Dedra. Cleia assiste tudo na multidão. No BSI, o supervisor Hirt é informado que a reunião foi suspensa e que o Major Partagás quer vê-lo. Partagás diz a Hirt que Dedra encontrou quem ela julga ser o Eixo, no caso, o Lúthien, né? Hirt informa sobre a morte de Jung. Na galeria de Lúthien, o BSI faz uma investigação forense detalhada. Vasculham tudo e recolhem armas e equipamentos. Cleia vai ao apartamento esconderijo de Lúthien, que está vazio no momento. Vemos um flashback dela com o Lúthien mais novo num cenário de guerra. Cleia pega uma bolsa com equipamentos. No flashback, vemos Lúthien tomando uma bebida. Ele murmura, faça isso parar. Ah, o Vitor Gripe, viu? Cleia se arruma para fugir. Lúthien continua pedindo para parar. Um soldado se encontra com Lúthien e lhe passa ordens. Isso, claro, no flashback, né? Tudo que vemos é do ponto de vista de alguém que está escondido. Lúthien encontra a garota, que era Cleia novinha. Claro, óbvio, né? Lúthien manda a garota ficar calada. Cleia respira fundo. Cleia anda apressadamente. Lúthien discute com o capitão dele. Lúthien pega na mão da pequena Cleia e foge. No presente, Cleia segue andando apressado. No hospital, Dedra olha Lúthien ser tratado da facada. Dedra ordena à médica de Lúthien que remova todos os outros pacientes daquele andar. Cleia aparece no hospital com um machucado na mão. Cleia arromba um armário em busca de um uniforme de médica ou de enfermeira, no caso. Cleia, disfarçada, anda pelos corredores. Por uma janela, ela vê oficiais subindo num elevador. No quarto de Lúthien, Dedra se afasta para receber os recém-chegados. Supervisor Hirt reclama que Dedra fez tudo pelas suas costas. Dedra diz que vai relatar tudo ao Major Partagás. Hirt dá voz de prisão a Dedra. Dedra protesta. Em vão, né? Hirt diz que não adianta e leva a Dedra. Cleia ouve tudo e leva uma paciente para passear. Ele pegou a véia, a alien, numa cadeirinha de roda e começou a passear com a véia para fingir que estava de paz da véia, tá? De volta ao flashback, vemos Lúthien e a Cleinha chegando num acampamento. Lúthien tenta vender uma estatueta numa lojinha. Lúthien e a vendedora pechincham o valor da peça. Cleia pede para ir embora. Lúthien diz a Cleia que a Cleia é filha dele, no caso. Cleia insiste em um valor de 20, mas a vendedora só quer oferecer 10. A vendedora aumenta para 18 e Cleia aceita sem sorriso. Lúthien elogia Cleia. Cleia pergunta se agora ela realmente é filha dele. E o Lúthien diz que será sempre que isso for útil. Lúthien pede desculpas e diz que não queria chatear a Cleia. Cleia diz que não está chateada, só está com fome. Lúthien então leva a Cleia para comer. Volta ao presente. Cleia e a paciente alienígena tentam subir ao 19º andar, que é onde está o Lúthien, né? Um trooper a impede, dizendo que no máximo ela só pode ir até o 17. Cleia sai dali com a veinha alienígena. De volta ao flashback, Lúthien tenta vender uma joia. O vendedor elogia o trabalho de limpeza feito por Lúthien. Lúthien diz que é uma peça rara e o vendedor concorda. Cleia e Lúthien veem um grupo de civis sendo conduzido por troopers para o interrogatório. O vendedor diz que atiraram em um trooper na noite anterior e eles estão procurando os responsáveis. Lúthien fecha o acordo. Cleia fica vendo os troopers enfileirarem os civis. Lúthien abandona a Cleia. Abandona numa, ele vai embora enquanto que a Cleia ficou parada que nem uma pateta olhando a porra dos troopers. Cleia vai até onde os troopers estão. Os troopers fazem um pelotão de fuzilamento e matam os civis na frente de Cleia, que fica desnorteada. Cleia volta até Lúthien e pergunta quando vão começar a revidar. Lúthien diz que eles já começaram. Lúthien diz a Cleia que deve guardar os sentimentos de raiva que tem e que se ele mandar se mexer, ela deve se mexer. Toma, trouxa. No presente, Cleia sobe sorrateiramente até o andar 19. Um trooper bloqueia e Cleia o mata. Ela vê o Lúthien no quarto pela janela. Cleia arma um dispositivo de detonação. De volta no flashback, eu não tô pedindo aquela história do corta porque não tá saindo do mesmo lugar, né? Flashback é flashback, é outra história, né? Lúthien diz a Cleia que não está comendo e que o lugar onde estão é limpo. Cleia pergunta quanto tempo eles têm. Lúthien pede a Cleia que olhe ao redor. Ela faz isso e vê destacamentos de trooper numa ponte próxima. Lúthien diz a Cleia que tem que aprender a avaliar melhor a situação onde se encontra. Cleia admite que o lugar é muito bonito, mas que isso não importa. Lúthien diz que passou a vida toda aprendendo a avaliar os prós e os contras da situação. Cleia acusa Lúthien de ter medo. Lúthien diz que só tem medo do que ele está fazendo com Cleia. Porra, parece que ele realmente se importa com isso, né? Lúthien entrega um detonador a Cleia e manda ela ativá-lo. Cleia pergunta por que ele está fazendo isso. Lúthien diz que é possível que hoje seja para valer. Cleia tenta ativar o detonador, mas Lúthien a impede. Lúthien detona os explosivos na ponte dos troopers e foge com Cleia. No presente, Cleia detona os explosivos nos andares inferiores do hospital, chamando a atenção dos troopers. Cleia mata dois troopers e entra no quarto. Cleia bloqueia a visão das janelas. Ela desconecta o sistema de suporte de vida que mantém Lúthien vivo. Cleia chora ao ver Lúthien morrer. Pô, afinal de contas, era o pai dela, né? Pai que cria, vamos assim dizer. Ela o beija e foge do quarto. Vemos então Lúthien morto na maca. Fim do episódio 10. Fiquem por aí, ouvintes, e vamos continuar com a nossa maratona. Vamos lá.